Eu quero convidar vocês para a minha boate, Ivete Sangalo Night Club. Agora vai ferver, hein? Pode vir, pode chegar, misturando o mundo.